E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok e trago aqui um especial em homenagem a esta lenda do rock and roll e do heavy metal que nunca nos deixará. Eu estou falando do mestre Ronnie James Dio, que infelizmente perdeu a sua luta contra o câncer que ele já vinha passando por muito tempo. Mas a gente não vai ficar triste, porque Ronnie James Dio não deixou um legado maravilhoso do rock and roll com a sua voz potente para ficarmos tristes. Então eu trago aqui uma garrafa de vinho para bememorarmos este evento, lembrarmos com muito carinho e com muita saudade desta poderosa voz do rock. E ao meu lado, para comemorar comigo, para relembrar toda a carreira de Ronnie James Dio neste programa especial de hoje, eu trago aqui o jornalista e fã incondicional deste homem, Dorli Neto. Seja bem-vindo, Dorli. Muito obrigado, e é sempre bom lembrarmos que o homem morreu, mas a partir da morte do homem nós ganhamos uma lenda, e hoje nós vamos saudar essa lenda. Olha só, tu escreveu isso? Não, acabou de sair da cabeça. Cara, que bonito, hein, cara? Eu sou teu fã. É emoção, cara, é emoção. Ser fã do Dio desde de moleque e estar presente nesse momento aqui é muito emocionante. Pra ressaltar uma coisa, eu queria fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. À vontade. Todos a bordo da Máquina do Tempo! Cara, não dá, eu não consigo, mas eu vou me esforçar, eu vou treinando aqui e na próxima, no programa que eu participar, vou ficar afinado. Galera, antes que vocês perguntem onde está Leandro Bucol, não, gente, ele não saiu de férias de novo. Aconteceu que o computador dele ficou tão triste com a morte do Dio que ele também morreu. O computador do Leandro foi pro espaço. Ele pede mil desculpas a vocês. Ele queria estar aqui. A ideia original era que gravássemos a três aqui, batendo esse papo sobre Ronnie James Dio. Enquanto ele está desesperado tentando consertar, tentando voltar ao mundo online, nós temos que gravar aqui, eu e o Dorli, pra não atrasar esse programa, pra não perder esse timing e também pra não deixar vocês aí sem nenhum programa durante a semana. Por conta disso, pela falta do Leandro aqui, nós não teremos leitura de e-mail. Peço desculpas a vocês, continuem mandando para podcast@maquinadotempo.blog.br, que nós leremos os e-mails dos dois programas na próxima edição, ok? Sendo assim, chega de papo e bora pro som da carreira de Ronnie James Dio, começando pela sua época na banda Elf. Vamos começar esse programa com Gambler Gambler na Máquina do Tempo. We'll be right back. He's a butthead just like his old man was. Music. Doc, come in, Doc. This is Marty, over. Talker, been so good to me. You make a lonely-hearted stranger feel like he ought to be. Love, woman. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Ronnie James Dio na fase de sua primeira grande banda. Grande banda porque antes ele já havia gravado várias outras coisas, ele já havia feito rock and roll, tipo Chuck Berry. Ele já começou a sua carreira em 1958, né, Dorli? É verdade, 58 é a época, vale ressaltar, que também é o pré-Beatles, é o Chuck Berry que fez o primeiro CD em 57, e ele é contemporâneo dessa galera que, convenhamos, inventou o rock and roll. É verdade, ele gravou o seu primeiro EP, o seu primeiro compacto, com o nome de Ronnie and the Blue Caps. Lembra disso? Esses nomes, o nome End, alguma coisa, uma coisa sensacional, é bem marcante daquela época, né? Quase Raulzito e os Panteras. É mais ou menos isso, né? O brasileiro traduziu bem, né? Raulzito e os Panteras. Mas nós não vamos tocar nada dessa fase aqui nesse programa por dois motivos. Primeiro porque se trata de uma fase muito peculiar da carreira do Dio, que eu e o Leandro queremos mostrar pra vocês em outros episódios quando nós fomos fazer mais viagens para os anos 50. Então vocês fiquem tranquilos que vocês vão ouvir Ronnie and the Blue Caps, Dio and the Prophet, e coisas mais assim. The Ramblers. The Ramblers, exatamente. O primeiro nome era The Vegas Kings, aí ficou até de entre 57 e 58. Mas quando eles lançaram o primeiro CD era Running the Ramblers. Running the Ramblers, exatamente. Olha, tinha saxofone, era uma coisa louca. Muito bom, era divertido pra caramba. E já era o Dio lá. Então, quando a gente for pros anos 50, vocês vão ouvir essa fase. E o segundo motivo é porque nós queremos lembrar aqui, nós queremos matar a saudade, nós queremos homenagear o Dio que a gente conhece. O Dio que fez o sucesso dentro do rock and roll pesado que a gente conhece aqui. E foi com essa banda, essa primeira banda chamada Elf, que ele adentrou nesse mundo do rock pesado aqui. Nós terminamos esse bloco com Streetwalker, do terceiro e último disco dessa banda, né, o Trying to Burn the Sun. Antes disso, nós ouvimos Ain't All Amusing, do Carolina Country Ball. Sensacional, muito obrigado. E as duas primeiras músicas que nós ouvimos foram do primeiro disco auto-intitulado Elf, I'm Coming Back For You e Gambler Gambler. Eu acho muito interessante do Elf é que o Dio ele passou por aquela carreira com a música estilo Beatles, Chuck Berry, mas de repente ele conheceu um outro grupo de amigos e decidiu montar o Elf, mas antes o nome era The Elves. E a produção do CD, quando eles conseguiram deslanchar, foi do Deep Purple, graças ao Ian Pace e o Roger Glover. Eles eram os produtores do Elf. Sim, viraram fãzões, né, da banda. Eles adotaram a banda, chamaram o Elf pra abrir todos os shows, e depois, como a gente vai ouvir daqui pra frente, vai entrar o Blackmore chamando o Elf pra transformar ele em um Rainbow. Exatamente. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente conta essa história com mais detalhes. Mas eu queria falar um pouco mais desse sonzão aqui do Elf, porque tem muita gente aqui no Brasil que não conhece o Elf, então não conhece o Dio dessa fase. Muita gente conhece o Dio como o vocal do Black Sabbath. Alguns sabem que o Dio um dia foi vocalista do Rainbow, foi o primeiro vocalista, mas ninguém, quase ninguém conhece o Dio por essa banda aqui, essa banda chamada Elf. Eu mesmo, na minha adolescência, eu conheci o Dio pelo Rainbow, e só depois, quando eu trabalhava numa loja de CDs, é que o dono da loja de CD me contou: ah, tô gostando desse cara aqui, olha. Então, ouve isso aqui. Aí ele me mostrou pela primeira vez um vinilzão daquele Troll. Aqui não era um Elfo, nem aqui, nem na puta que pariu. Aqui não era um Troll, né? Daquele primeiro disco. Bicho feio dos diabos. Aquela banda Elf. E foi aí que eu conheci o Elf, ouvi o som pela primeira vez. Puta, maravilhoso. Você não consegue associar o Dio de hoje, o Dio que morreu agora no dia 16 de maio, você não consegue associar esse Dio com esse som aqui, uma mistura de Rolling Stones com Led Zeppelin. Exatamente, exatamente. É isso que eu ia falar, porque o estilo do Elf é bem Southern Rock. É um estilo totalmente Led Zeppelin. A música é In The Hand Now Music. É uma música, o começo dela é muito Led Zeppelin já. O pessoal ouviu agora, é muito Led Zeppelin. E é exatamente o que acontecia na década de 70, né? Tava começando a crescer esse tipo de rock, um pouco mais pesado. E o Elf, pra mim, por mais que não seja muito conhecido, pra mim é uma das referências na área. Porque, além do instrumental ser nesse estilo, a voz do Dio já era uma voz rasgante, uma voz marcante. E essa era a maior vantagem da banda. A banda já tinha uma identidade por ter o Dio lá, com aquela voz que naquela época ele tava mais novo, tava com uma voz sensacional. Mas já era uma voz potente, né, cara? Isso, muito potente. E isso já é a marca dele registrada até os 67 anos. E naquela época, pra mim, foi um dos auges dele, foi no Elf. Por mais que não seja muito conhecido, o nosso trabalho aqui na Máquina do Tempo é fazer com que seja mais conhecido do que é hoje. Elf é obrigatório, gente, pra você que curte esse sonzão que o Máquina do Tempo gosta tanto de tocar aqui. A gente vive tocando Purple, vive tocando Led, vive tocando Jimmy, vive tocando James, enfim, esse sonzão clássico rock. Elf, com certeza, faz parte das grandes bandas. Eu coloco o Elf, pelo menos, como item dessas grandes bandas, injustamente não reconhecida pelo grande público. Porque o sonsaço, não só pelo Dio, né? Porque a banda toda é muito boa, cara. Sim, é fantástica. É sensacional. Eu adorei essa mistura deles, como eles variam tanto desse rockzão tipo Led Zeppelin, tipo Purple. Aí daqui a pouco eles estão tocando uma música com pianão de Velho Oeste. É, exatamente. São três discos apenas: o Elf de 72, o Carolina Country Ball de 74 e o Trying to Burn the Sun de 75. Não, e o bom nessa carreira é que depois que o Roger Glover chamou o Dio pra produzir o CD, o Roger Glover em 74 ele fez um CD chamado The Butterfly Ball and The Grasshopper Feast, e chamou o Dio pra cantar algumas músicas. E se você ouvir no ao vivo que eles fizeram com a orquestra em 1999, de Purple, o Dio tá lá presente cantando duas músicas que ele gravou: A City in a Dream e a Love Is All. São duas músicas desse CD de 74 que o Dio canta primorosamente no ao vivo de 99, os 30 anos da orquestra que o Deep Purple gravou. Aquela orquestra que foi regida pelo John Lord? Isso. Que ele gravou em 69, e nos 30 anos, em 99, eles fizeram outra versão. E essa versão, o Dio tava presente lá cantando duas músicas desse CD que ele gravou com o Roger Glover em 74. E a voz estava a mesma? Pra mim, sinceramente, estava melhor. Tava melhor. Porque eu não sei, eu não consigo distinguir a voz dele assim por época. Consegue sentir a diferença. Mas a diferença interna que eu sinto ao ouvir depende muito do meu estado de espírito também, né? Se eu tô um pouco mais feliz, eu escuto Elf. Um pouco mais centrado em alguma coisa, vou escutar Black Sabbath, por aí vai. O entendi pra todos os gostos. Isso aqui é legal nele. Devo me corrigir de algo que eu acabei de falar 2 minutos atrás. São três discos oficiais do Elf. Mas existe um primeiro disco antes de todos esses, só de cover. Sim. Que o Elf gravou, alguns ao vivo, outros em estúdio, mas a qualidade de gravação desse Live at the Bank, também conhecido como Warpig 72, a qualidade é meio comprometedora da gravação. Mas como curiosidade, tem algumas covers aqui que eles tocam, cara, que é muito bom, cara. Tem de Black Dog a Aqualung do Jethro Tull. Eu ia falar da Aqualung. A Aqualung, pra mim, dessa coletânea, é o melhor cover. Eles cantam a Baba Riley do We Won't Get Full Again do... É, do The Who, exatamente. É, o, tava... já, ele, não, engraçado é que ele já cantava War Pigs do Black Sabbath, ele já cantava, já tinha o cover do Black Sabbath. Pois é. Antes de entrar ele já fazia referência já. Quando que ele um dia ia imaginar, nessa época fazendo o cover do Black Sabbath, quando que ele um dia ia imaginar que ele um dia ia entrar no Sabbath? É, imagina, não sei o que se passava pela cabeça dele, né? Onde está, tô cantando War Pigs, um dia eu vou cantar realmente no Live Evil. Olha só. É. Mas antes de chegar no Black Sabbath, o Dio e a sua banda Elf receberam uma proposta indecente. Muito indecente. Muito indecente. Rich Blackmore, que nós carinhosamente aqui chamamos no Máquina do Tempo de Ricardinho Mais Preto. Muito bom. Cara, Ricardinho Mais Preto soltou uma bomba no mundo e disse: estou saindo do Deep Purple. Tô puto com o Deep Purple. Tô puto com o Purple. Fudeu. Tô roxo de raiva com o Purple. Não quero mais, não quero mais. Cansei de brincar. E resolveu fundar uma nova banda chamada Rich Blackmore's Rainbow. Onde, em vez dele montar uma banda, em vez dele catar um músico de cada lugar pra fazer essa banda, ele já prefere pegar uma banda pronta e trazer pra ele. Ou seja, ele bateu na porta do Elf e diz: galera, vocês não são mais Elf. Vocês agora são Rich Blackmore's Rainbow. É mais ou menos assim. Vocês são uma banda de abertura. Agora vocês querem ser uma das maiores bandas do universo. E foi com essa proposta indecente que nascia a banda Rainbow, que nós vamos conhecer agora no próximo bloco com Snake Charmer na Máquina do Tempo. Rising like a Hey, butthead! You think that stupid disguise can get by me? Let's have it out. You and me, right now. I knew no All right, Pop, what's the gag? How did you know what the score was gonna be? I told you, it's in this book. All you gotta do is bet on the winner and you'll never lose. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Kill the King, da fantástica banda Rainbow, essa do disco Long Live Rock and Roll de 78. Antes nós ouvimos Stargazer e Starstruck, ambas do disco Rainbow Rising de 1976, e iniciamos esse bloco com Snake Charmer, do primeiro disco desta banda, Rich Blackmore's Rainbow, de 1975. Aí os fãs antigos da banda perguntam, pô, não botou Man of the Silver Mountain? Calma, galera, a gente já tocou Man of the Silver Mountain há dois ou três programas atrás do Máquina do Tempo. O link desse programa vai estar aqui no post pra você conferir lá também. E o Rainbow, ele tem uma maldade também, né? Cada música é um hino. E se você fizer um sobre Rainbow, você vai ter que fazer um podcast inteiro. Pois é, cada música é um hino, aí complica a nossa vida aqui. A gente tem que fazer uma seleção bem abrangente. E ainda bem que o Dio só participou dos três primeiros discos do Rainbow, né, cara? Que senão ia ficar mais difícil ainda pra gente fazer essa seleção. Imagina, com três CDs ele fez aquilo tudo, imagina. Foi uma passagem fantástica. Como a gente falou, o Elf recebeu aquela proposta indecente do Rich Blackmore bater na porta dele e dizer, olha, vocês agora são a minha banda. Eu fico imaginando a cena, né? Eu tô lá sentado, tocando, fazendo ensaio com os amigos, aí bate o Blackmore. Bom, na minha porta. E aí, quer montar uma banda? Não, uma banda gigante, assim. A gente vai fazer muita música boa. Vamos? Queria ver se alguém falasse, não tem como, cara. Como recusar um negócio desse, né, cara? Pô, como recusar tocar com o Rich Blackmore? Tudo bem que o Rich Blackmore é um canalha egocêntrico. Com o ego do tamanho do Maracanã, né? E trabalhar com ele é muito difícil. É, só a mulher dele conseguiu domar ele, né? Pra conseguir domar um cara. É, né? E na banda solo, No Blackmore's Night, né? É, no Blackmore's Night, só lá também. Pois é, mas também é por causa daquilo, né? Ou você faz o que eu quero ou eu vou dormir de calça jeans. É. Ou vai dormir no sofá. É, exatamente. Ela tem argumento de sobra. Ela tem argumento, O Dio não tem esse argumento. Além do Dio não ser mulher, ele é muito feio. Então ele não tem argumento pra isso, né, cara? Pois é. Ai, você chegou num ponto muito interessante, cara. De Ronnie James Dio. Ou, na verdade, Ronnie Palova, Pavova. Exatamente, né? Descendente de italiano, baixinho. Feio pra cacete. Feio. Ele tem uma cabeça gigante, assim, que quando você vê ao vivo, eu vi o show aqui, ele tava na grade, ele tem uma cabeça gigante, ele é medonho. Pois é, mas cara. Mas isso não importa nem um pouco, né? Isso. Mas ele é uma figura estranha, né? Talvez pelo fato do cabelo dele nascer da metade da cabeça pra trás, dá a impressão de que a testa dele é enorme. Ele ainda me tem uma banda chamada Elf, e ele parece um desses elfos monstruosos, né? Não é? Ele parece que saiu do Senhor dos Anéis? É, direto, não, ele parece um orc do Senhor dos Anéis. Agora, Deus deve ter olhado pra esse cara e dizer, olha, tu vai nascer baixinho, feio, estranho, mas aí, em compensação, a tua voz vai ser do caralho, ter uma presença de palco foda e virarás uma das grandes lendas do rock and roll e do regimento. E Deus falou, você vai ser homenageado pelo Máquina do Tempo. Na verdade, ele virou isso pra mim e pro Leandro, né, cara? Tu homenagearás este homem quando ele for morrer lá no seu programa. Tá bom. Quem sou eu pra discordar, né? Não pode discordar. Eu tô cumprindo aqui. Feliz da vida. Isso aí. Esse Pavlova, descendente de italianos, começando lá naquela carreira rock and roll, Chuck Berry, que a gente já falou, veio pro Elf e agora ele está no Rainbow. Ele começa a ser reconhecido, as pessoas começam a falar o nome de Dio, né? Esse tal de Dio. Quem é esse tal de Dio? Não, e exatamente o que eu mais gosto de tocar no Rainbow é o CD Rainbow Rising, que eu acho genial. E o Rainbow Rising foi a primeira vez que, no caso, tinha o primeiro CD, que é o homônimo. É, o Rich Blackmore Rainbow, né? Que tinha a banda Elf. Uhum. Só que o Blackmore falou, não, bora botar uma banda aqui com o nome famoso. Tirou todo mundo, deixou o Dio e chamou com ele na guitarra, Dio no vocal, Tony Carey no teclado, Jimmy Bain no baixo. Jimmy Bain é o cara que acompanhou o Dio na carreira solo. E o Cozy Powell na bateria, não tem mais o que falar. Precisa, né, cara? Cozy Powell. Galera, aí, se você não conhece Cozy Powell, procure. É, procure. Você já teve aqui nesse bloco uma amostra do poder de Cozy Powell na entrada de Stargazer. Com certeza. E esse é o nível do homem. O cara já tocou com uma porrada de outros grandes nomes do rock and roll até morrer num acidente de moto ridículo. Ridículo. Você não me lembro agora se foi no finalzinho dos anos 80. Não, foi em 98. Foi em 98? 90... Não, foi, desculpa, foi em 90... É, realmente, 98. Ele tava andando no automóvel e ele dirigia um carro a 170 km/h na chuva. Ah, era carro? Eu pensava que era moto. Agora eu não me lembro se foi carro ou se foi moto, mas enfim, o cara tava a toda, realmente. Não, 170 km/h não interessa nem que tivesse uma bicicleta. Não pode andar tão rápido assim. Porra, tá maluco. Não tem como, nem se ele tivesse um triciclo. Não, 170 km/h na chuva, mas todo o legado que ele deixou... O cara tocou com o Black Sabbath... cara tocou no Lake Palmer, ele fez participação com o Lake Palmer. É. O cara, ele tocou com o Jeff Beck. Eu não tenho palavras pra ele. Ele já tocou no Whitesnake. Ele fez CD ao vivo, com CD não, fez participação ao vivo com o Michael Schenker Group. Ele, cara, eu acho ele, pra mim, um baterista assim fora da curva. Um dos melhores aí de todos os tempos, com certeza. Cosi Powell é foda. E ele começou aqui, né, também, no Rainbow Rising. Isso. E o Rainbow Rising foi o que o Blackmore... O Blackmore é aquele cara que ele tem faro pra achar gente boa, né? Pois é. O filho da puta é egocêntrico, desgraçado, mas ele tem um talento. Ele tem dois talentos. De música ele entende. Ele tem dois talentos, pra tocar guitarra e pra achar gente boa. Isso. Ele é formado em música clássica, tem toda essa vantagem. E uma vez eu tava conversando com meu sogro, ele toca blues. Há 30 anos, e ele contou uma história muito engraçada do Blackmore. Ele começou a aprender música clássica, só que aí, no caso, ele tava aprendendo música clássica desde pequeno, e quando ele ficou grande, o professor dele virou e falou, cara, você quer ganhar dinheiro? Então sai da música clássica e pega essa porra da técnica que tu tem e transforma em rock and roll. Transforma em rock and roll. E não deu outra, o que nasceu de pano. Porra, precisa de mais? Não precisa de mais nada, né, cara? Pois é. Não, e é exato, mas a gente percebe que ele tem toda a técnica da música clássica. Sim. Tanto que ele se aliou com quem? Se aliou com o John Lord. O John Lord é um cara também... Que é outro, é um maestro, clássica, né, cara? Ele é formado. Fizeram uma banda genial. E o Blackmore com esse faro chamou o Dio, Tony Carey, Jimmy Bain, Cosi Powell e fez, pra mim, o melhor CD do Rainbow. Com certeza. Não é o que tem mais hinos, porque o Long Live Rock and Roll tem os maiores hinos, assim, Kill the King, Long Live Rock and Roll. Sim. Tem, o próprio Rich Blackmore's Rainbow, quando surgiu, trouxe alguns hinos aqui. Como a gente falou, Man of Silver Mountain, Snake Charmer, pô. Catch the Rainbow, que é uma... Catch the Rainbow, exato. A primeira música que eu ouvi do Rainbow foi a Kill the King, pra mim é a mais marcante, que eu ouvi no que ele ao vivo on stage. Emocionante. É que eles começam com o som do Mágico de Oz e já engatam na Kill the King. Foi bom você falar que eu ia até citar isso agora, porque que o legado do Dio dentro do Rainbow... São esses três discos de estúdio que a gente falou e esse que você acabou de falar, o ao vivo, um dos três. E tem um DVD muito bom que é o ao vivo em Munique. Sim. Mas aí já faz parte de uma série de regravações, série de trabalho arqueológico que estão fazendo agora, né? Onde o pessoal está resgatando gravações antigas do Rainbow e estão lançando agora esses trabalhos. Então tem um live em Munique em 77, tem um live em Europe também, tem um live em Germany também, que são bem interessantes, são todos aí, que nunca tinham sido lançadas na época e estão sendo lançadas agora. Mas na época, até o Dio sair do Rainbow, foram esses quatro discos que ele havia lançado. Ah, é bom pra nós fãs, isso é uma maravilha, né, cara? Porque esse trabalho de arqueológico, de garimpar coisas pra gente, é sempre uma alegria ouvir uma coisa diferente, assim. Sim, isso é muito bom, eu adoro. E tem muita coisa aí do Dio que também... Um dia a gente vai ouvir falar de outros trabalhos arqueológicos dele sendo feitos. Ah, e quantas músicas ele não deve ter gravado na última fase dele, que vão lançar, e especiais que ele já fez. Agora é a hora. Agora a gente vai ser entulhado de gravações nunca lançadas, inéditas de Dio, né? Bom que o rock and roll realmente vai seguir o Long Live Rock and Roll. Então a gente vai viver com o rock and roll bom e velho estado. Aí acaba essa fase do Rainbow. O Dio não aguenta mais conviver com o ego gigantesco do Rich Blackmore. Muito justo, porque ninguém aguenta. Não, e também tem uma questão, né? Por exemplo, o Blackmore, ele tem um ego gigantão. Uhum. E o Dio, ele tava puxando todas as atenções da banda pra ele. Exato. Então... E se incomodou. O Blackmore se incomodou. É, ficou puto. Aí ele chamou o Lintani, que o Lintani, pra mim... O Lintani canta muito. Mas só que o Lintani, pra mim, ele é um empregado qualquer... Porque ele é sempre contratado só, ele tá fazendo quebra-galho nas bandas, ele sempre faz tudo. É, ele é muito bom, mas ele sempre se posicionou em todos os lugares onde ele tocou, como eu não sou membro da banda, eu só tô aqui porque estão me pagando, eu só tô aqui fazendo meu trabalho, só tô aqui batendo ponto, né? É, ele foi bater ponto e ser o submisso do Blackmore. Exatamente. Fez músicas muito boas, mas foi o submisso. Do jeito que o Blackmore sempre quis, né? O Blackmore não quer uma banda, o Blackmore quer submissos. Exatamente. Menos a mulher dele. Manda nele. Que mulher não manda num casal? É, exatamente. Aí me sai o Dio da banda. Aí do outro lado, lá na Inglaterra, Ozzy se enchendo de drogas. Já também não aguenta mais, não consegue fazer uma música boa. Exato. Consegue fazer um show e o Tony Iommi fica puto. Falou, cara, assim não dá. Tony Iommi, o Gizzy Butler, assim não dá. Aí o Ozzy falou, então eu vou pular do barco. Exatamente. Na mesma época. É, logo, e na mesma época o Diplo do barco. Ou seja, os deuses conspiraram a favor de nós fãs e esses dois mundos se uniram. E aí começa a grande fase do Dio. Aí é que todo mundo começa a reconhecer o Dio como o grande monstro do rock and roll. Quando ele finalmente assume os vocais do Black Sabbath, gravando discos fenomenais. Deus do heavy metal. Deus do heavy metal. E nós vamos começar agora com Neonites na Máquina do Tempo. Thank you. Jay! Outside the door, shuffle around and fight forgiveness for yourself. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir TV Crimes do disco The Humanizer de 1992. Prosseguimos por esse bloco ouvindo antes The Mob Rules do disco de mesmo nome de 1981 e as clássicas Heaven and Hell e Neon Nights, essas do primeiro disco do Dio na banda Heaven and Hell de 1980. É muita emoção ouvir Neon Nights, eu tenho um carinho por isso, cara. Sem palavras. E é muito, tem uma coisa muito interessante da Neon Nights, é que ela é a primeira música do CD, mas ela foi a última música a ser gravada do conjunto do álbum. Uhum. O Wyoming, ele chegou, é muito engraçado, o Wyoming estava nos Estados Unidos, ou estava na Inglaterra, na casa dele, e o Dio estava nos Estados Unidos nessa época. Aí o Wyoming completou as músicas do CD e pensou, tá faltando uma música rápida aqui. Então ele chamou e falou, Dio, e eles lá, o Dio nos Estados Unidos, Dio, escreve uma música rápida aí pra mim. Qual o tema? Você que sabe. O Dio escreveu a música, mandou o vocal, o Wyoming gravou a guitarra e eles fizeram a música separada. Foi a primeira música do CD, a mais rápida, e foi uma música assim gravada com a total sinergia deles. Então, assim, tipo no improviso, né? É, tira na cartola agora. Vai lá, 5 minutos, faz uma música, rápida. Te vira nos 30, meu filho, vai embora. Qual tempo? Não interessa. Aí foi a música que ele falou, dragões, ele fala de dragões, ele fala de reis, ele fala de aí começa toda aquela, que ele já tinha no Rainbow, no Elfo, mas aí ele consolida aquela mística medieval. Aquela temática medieval, aquela temática de Senhor dos Anéis e mundos mágicos e dragões e cavaleiros e magos, etc. Ele consolida muito, ele fica muito famoso por essa temática na carreira solo, ele se consolida aqui no Neon Knight. Né? Tanto na Neon Nights como em algumas outras músicas, mas a Neon Nights é a mais marcante nessa temática medieval. Isso, que a referência do Neon Nights é bom, que a gente consolida o nosso argumento dele tem que ser um novo personagem do Tolkien. Porque aí a gente faz o favor de ligar pro filho do Tolkien, que tá cuidando da obra do Tolkien, e falar, filho do Tolkien, que eu esqueci o nome dele. Tolkienzinho. É o Tolkienzinho. Resolve aí, bota o Dio na história que vai vender muito. Garanto, best-seller. Uma referência interessante desse álbum é que o Dio é um exemplo de perseverança na carreira dele. Porque Black Sabbath é o auge da carreira dele, é o auge máximo, onde ele alcança realmente a fama mundial. Mas ele conseguiu essa fama mundial com 38 anos. Foi quando ele entrou na banda. E as pessoas podem falar, tá velho e tudo mais, mas isso não é jogo de futebol. 38 anos é quando o jogador de futebol para. O Dio tava no pontapé ainda. Ele tava começando o jogo. O juiz apitou, o Dio com 38 anos pegou a bola e fez vários golaços. Gente. Os primeiros 2 minutos do primeiro tempo, o cara já marcou 2 golaços. Neon Knights Heaven Hell. Pronto. Já marcou 2 golaços assim, de placa. O interessante do Black Sabbath é que ele conseguiu atingir essa mística, misturar além da mística medieval, com a nossa maior referência do Dio. Os chifrinhos do diabo, que ele faz com a mão. Que ele consolidou aqui, nessa fase do Black Sabbath, né? Que ele contando, nas entrevistas que ele conta que essa referência do chifrinho, ele é uma referência que ele tinha da avó dele. Exato. Quando ele era criança, a avó dele fazia esse sinal com os dedos. Pra espantar o mal-olhado, né? Pra espantar mal-olhado. Exatamente. Ele achava muito curioso. E ele começou a implementar isso, e com a fama do Black Sabbath, no meio do heavy metal, ele difundiu isso pro mundo inteiro. Que é, pra mim, a referência mais marcante do Dio, é o Chifrinho do Diabo. Que é a referência mais marcante do heavy metal, pô. Heavy metal, olha só, olha a importância do homem. A importância do homem. Eu estava, há uns 2 ou 3 dias atrás, revendo um documentário que eu tenho aqui em casa chamado Metal, Uma Jornada pelo Mundo do Heavy Metal. Né? Muito bom, Sam Dunn, o cara que gravou, esse antropólogo é genial, cara. Fantástico, cara. É o mesmo cara que gravou o Flight 66 do Iron Maiden e isso. Tá gravando agora o Behind the Lights and Stages do Rush, que já foi lançado lá fora e em breve tá estourando por aí. Não, esse cara, ele é uma referência pra qualquer pessoa que faça cinema e goste de heavy metal. E ele vai entrevistar, ele gostou tanto de entrevistar o Dio que ele entrevista o cara 2 vezes naquele documentário. No evento, se eu não me engano, foi... No Wacken Open Air. E depois, gostou tanto que, sinal, cara, eu achei aquilo sensacional, porque se tu vê a filmagem no Wacken, tu pega o Craig Gold, o guitarrista, que o cara tem 1,5 metros, e o Dio tem 50 centímetros, coisa mais engraçada do universo, cara. Muito bom, cara. A gente vê na filmagem a banda toda atrás dele, tudo band, porra, 2 metros, todo um bando de jogador de basquete e o Dio lá pequenininho. O Craig Gold, ele é muito grande, isso é que é engraçado. Não só o Craig Gold que é muito grande, mas todo mundo é maior do que o Dio, cara. O Dio fica eu sou maior que todo mundo. A minha filhada de 6 anos é maior do que ele. É muito engraçado, mas é outra coisa engraçada, né? O cara baixinho, magricelo, feio, do jeito que a gente tá falando, mas é incrível como, mesmo ele olhando pra cima, como é que o cara consegue impor respeito? Sim, sim. Todo mundo olha pro Dio, sabe, quase beija a mão, como se fosse Dom Dio. Como se fosse uma referência. Como realmente a tradução do Dio do inglês pro português, o cara é o Deus. E todo mundo reverencia, sabe? Tava vendo quase nego beijando a mão dele, como se ele fosse o poderoso chefão. Quase Don Corleone. E justamente no Wacken, ele tava contando essa história do sinal, né, que o Sandan perguntou pra ele. Ele tava falando que o nome desse sinal é Maloik, um negócio desse, que a avó dele fazia esse sinal e ainda fazia uma careta, né? Fazia uma cara assim. Bem pra espatar uma olhada. Pra dar poder. Sai do capeta, né? É, exatamente, não é nem uma olhada, é o capeta em pessoa, sai. Sai, já. E ele fazendo esse sinal, ele mesmo, isso são palavras dele no documentário falando, eu criei esse sinal? Não criei. Eu popularizei esse sinal e dei um novo conceito a ele. Isso. Por causa da minha popularidade no Black Sabbath? Sim. Fiz isso sem perceber que eu estava fazendo isso. E assim nasceu esse sinal dos chifres, né? Dos dedos, indicador e mindinho pra cima, que nós tanto conhecemos, que todo mundo hoje faz, relacionado ao heavy metal. E não só virou um símbolo de heavy metal, virou uma saudação, né? Muito engraçado isso. Eu gosto disso. Que eu vejo, quando eu tenho amigos metaleiros, a gente se saúda assim. Uma coisa muito engraçada. A gente tem que referir também, tem o que o Spock fazia com a mão e tudo mais, mas dentro do meio do heavy metal é isso, é o chifrinho. Exatamente. Não inventado, mas popularizado, que pra mim a maior importância é essa, popularizado, com certeza. É o nosso Vida Longa e Próspera. Isso. Isso aí. Falando agora dessa fase do Saba, é interessante ver que o Dio entrou no Heaven and Hell, né, em 1980, fazendo esses clássicos como a gente ouviu, Neonites, Heaven and Hell, Children of the Sea, que também é desse disco, enfim, vários clássicos aqui. E no disco seguinte, mais uma mudança, né? Sai o Bill Ward e entra Vinny Appice. O Vinny Appice é um cara que conseguiu, ele teve uma sinergia com o Dio e conseguiu realmente fazer com que o som da banda, pra mim, ficasse um pouco mais pesado no Mob Rules. O Mob Rules, que é um disco histórico pra mim, vê uma pegada muito mais engraçada, mais blues, apesar de ficar mais pesado, e a porrada do Vinny Appice ali contribuiu muito. Vinny Appice que terá uma importância mais tarde, nós contaremos ainda nesse programa, terá uma importância. Essa formação Dio, Iommi, Geezer Butler no baixo e Vinny Appice na bateria vai ter uma importância muito grande daqui a pouquinho, em breve, que a gente vai contar. Não, mas o que eu tenho uma história muito engraçada do Vinny Appice que pouca gente conhece. Manda. É que ele começou a tocar bateria novo e tudo mais, como todo mundo. Ele e o irmão dele, o Carmine? Exatamente. E ele com 9 anos. Mas com 16, ele conheceu o John Lennon num estúdio em Nova York. Olha aí. Com 16 anos. E o John Lennon gostou tanto dele que chamou ele pra gravar algumas músicas com o John Lennon. E ele apareceu, inclusive, nos 3 vídeos do John Lennon que tem no John Lennon Video Collection. Aham, eu lembro disso. E foi a partir daí que o John Lennon conseguiu dar esse pontapé pra ele começar a carreira. Ele começou a tocar em umas bandas em 76, no Rick Derringer, e numa banda chamada Axis, mas só que em 80, ou no caso em 81, ele já começou a deslanchar a carreira de verdade dele no Black Sabbath. Exato. Já tinha essa referência do John Lennon, que é muito engraçado. Um aval do tipo, uma carta de recomendação do John Lennon, cara. É, exatamente. Não é pouca coisa, né? Com 16 anos, que não é pouca coisa. 16 anos, John Lennon chega pra você... Esse eu confio, assinado John Lennon. Você quer gravar alguma coisa aqui comigo? Eu confio em você, vamos lá. Esse currículo, né? Imagina o currículo do cara. Vai chegar lá... 16 anos, John Lennon. Pronto. E John Lennon, aprovado. Recomendação. Vambora. Como recusar? Por favor. E foi na época do Mob Rules que começaram a vir as picuinhas, as alfinetadas entre Dio e Ozzy, né? Esse pessoal... Eu acho que isso foi mais... Houve. Mas eu acho que isso foi muito, muito, muito amplificado pela imprensa. Exatamente. Cara, jornalista não presta. Não presta, cara. Temos dois aqui falando agora nesse programa. Falando. A gente pode assinar aí embaixo. Jornalista não presta. Exatamente. Mas então... O que acontece é que o Ozzy, na sua carreira solo, no auge do seu Mr. Crowley, ele vendo o Saba se dando muito bem, obrigado, fazendo um puta sucesso com o Dio, aí os fãs aqui, muitos ouvintes do Máquina do Tempo, se dividem, né? Tem muita gente que não aceita o Saba com qualquer outro cara que não seja o Ozzy. Eu concordo. Olha, Saba com Ozzy é uma outra banda completamente à parte. É histórico. Tem toda a formação histórica. Não é mais do que uma banda, é um conceito. Exatamente. Mais que uma banda, é um conceito. E que esse conceito acabou realmente com a saída do Ozzy. Mas eu não nego a fase do Dio, não. Porque é uma outra banda completamente diferente. E essa outra banda completamente diferente é boa pra caralho. É isso aí. Então eu não vou... É impossível pra mim, isso sou eu, Octoque, falando... Pra mim é impossível querer comparar, querer dizer que uma é melhor do que a outra, não, isso não existe, cara, são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes, e eu assino embaixo do que você fala, principalmente porque o Dio e o Oz, eles têm propostas diferentes. Exatamente. Eles têm vocais diferentes, eles têm conceitos diferentes. A banda continua com o mesmo nome, tudo bem, porque continuaram três músicos da banda, tem o mesmo nome, mas só que não tem como comparar, infelizmente, por mais que as pessoas tentem criar dogmas em cima dos músicos, ficarem brigando entre si, não tem como fazer isso. Aproveitar um pouco de cada época, né? Mas, pelo visto, na época os dois também não tinham essa percepção, né? Eles queriam realmente essa picuinha, ou pelo menos a imprensa dizia que eles ficavam nessa picuinha, eu sou melhor? Não, eu era melhor, eu que sou melhor agora, bababá, babá. Tanto que há duas provocações, né, históricas. Dizem que, até hoje eu não achei isso, dizem que na capa do Mob Rules, está escondido no meio daquele monte, daquela poluição visual que é a capa do Mob Rules, está escrito, está pichado em algum lugar, que o Ozzy. Ah, essa história é muito... mesmo, o Paul McCartney também morreu, né? Pois é. Em todos os álbuns tem uma referência do morte do Paul McCartney. Cara, eu trabalhei numa loja de CDs, que na época ainda vendia vinil também. Eu tive esse vinilzão na mão, eu fiquei procurando aquilo durante dias e não achei. Com uma lupa assim na mão, né? É, cara, ficava... Eu, moleque, adolescente, né, ainda com aquele discão na mão, porra, cadê, cara? Todo mundo falando do tal do que eu acho, ninguém nunca conseguiu me mostrar aquela porra. Eu nunca achei. Tava quase escrevendo que o Oz ali pra falar, achei, ó, finalmente. Exato, eu ia pegar a canetinha lá, hidrocor, porra. Essa aqui é edição especial, é a única que tem, que o Oz. Vou vender até mais caro, ó, eu dou do bem. E outro momento forte, né, que pelo menos dizem que aconteceu, não encontrei ninguém que confirmasse realmente isso, é que durante a masterização do histórico Live Evil, um dos melhores discos ao vivo que eu já ouvi na minha vida... Estou abraçado com ele aqui nesse momento. Que era da turnê do Bob Rules, dizem que o Dio entrou lá na mesa de produção e aumentou o volume da voz dele. Não só isso, abaixou a guitarra e o baixo que fala. Ele abaixou a guitarra e o baixo também. Imagina. Putz, ou seja, né, só pra poder destacar, porque alguns dias antes o Ozzy tinha falado que o Dio era um merda e que ele era muito melhor. Aí o Dio, Então peraí, vamos mostrar como é que é. Dá uma olhada, dá uma ouvida nisso aqui, filha da puta, pra ver como... Bom, enfim, dizem que isso aconteceu, até hoje eu não sei se isso é verdade. Lendas do rock. Não, eu fico imaginando que depois que falaram isso, eu fiquei escutando o Live Evil, eu não senti uma diferença, assim. A guitarra pra mim tá até no mesmo nível da vocal. Pois é, nem eu ouvi isso. Eu senti uma diferença, nem depois de ouvir eu senti a diferença sonora de alguma modificação na masterização. Pois é, eu também não ouvi isso, não sei se consertaram antes de lançar. Não sei. Mas aí também existe uma coisa. Eu nunca ouvi a edição original. Eu nunca ouvi o vinilzão também, sinceramente. Live Evil. Pois é, nem eu. Eu já tive o vinilzão na mão quando eu trabalhava na loja de CD, mas eu nunca ouvi. Mas você ficou procurando referência da morte do Ozzy lá e não achou, né? porque a capa do Live Evil é sensacional. Ele pega referência de toda a trajetória do Saba com o Dio. Bota o Neon Knights lá, bota o Children of the Sea. Bota algumas coisas. Né? Ele põe exatamente. Exército ali, né? Pra falar. Bota o Warpigs lá, bota o soldado vestido de porco. É verdade, bota todas as referências do Black Sabbath. Eu acho aquela capa muito sensacional. Fantástica. Eu não sei quem fez essa capa, mas quem fez merece um salve, porque realmente é muito boa. Pô, com certeza. Palmas para o artista de Live Evil. Palmas para ele. É. Enfim, dizem que foi por causa disso que ele saiu do Saba. Mas se foi isso ou não, o que aconteceu em 83 é que o Dio saiu. Ainda levou o Vini com ele. Pois é, sim, ele levou o Vini junto e a gente vai contar essa história daqui a pouquinho no próximo bloco. Mas em 92, o Dio volta pra banda do fantástico The Humanizer, que é o meu disco preferido do Saba de todos os tempos. Não, seja com Ozzy, com Tony Martin, com o Dio, etc. O The Humanizer é o meu disco preferido, Saba. Ele tem um peso, assim, que pra mim representa o nome Black Saba. Muito peso, foda. Muito foda. Quando eu ouvi TV Crimes, que foi a música que nós fechamos esse bloco, quase chorei. Não, tem a nostalgia, né, de você lembrar, né, dos tempos que eu ouvi aquela música. Eu gosto muito da última música do CD, a Letters from Earth, que eu acho, assim, que ela, pra mim, um dos melhores riffs que o Iommi fez. Exato. Não, é uma falácia dizer isso, né? Porque não tem como dizer o melhor. É difícil, né, cara? Tom Iommi e Rich Blackmore, porra, dois riffmans do rock, porra. Se você pegar os 10 anos do começo do Black Sabbath, com a época do Ozzy, ele já inventou todos os riffs possíveis e inimagináveis. O resto é cópia. Não é? É. O que ele não inventou, o Blackmore pegou o resto. É, eles não sabem brincar. Mas Dilma Nasser foi, assim, um choque pra mim, de maravilhoso. É uma pena que ele durou só mais esse disco também e depois saiu da banda e continuou a sua carreira solo, que ele iniciou lá em 1983. Mas né? Eu queria dar só mais uma referência do Black Sabbath, que eu acho que é impossível a gente esquecer. Cara chamado Geoff Nichols. Putz, é verdade. A gente não bem pode... Muito bem lembrado. Não pode esquecer dele, porque é o cara que ele é o quinto Sabbath. Praticamente. E ele tá lá, ele tá sempre presente nos ao vivo, live vivo ele tá lá fazendo o teclado, né? Ele tá presente nas composições, em algumas gravações do Sabbath, ele era o guitarra base pra ajudar na gravação, pra ficar mais real. Aham. Uhum. Foi um cara muito presente, ele é um cara que, nas referências do rock dele, ele tem 61 anos hoje, e ele já, a referência dele da vida é o Chuck Bell e Buddy Holly, mas depois que ele entrou no Sabbath, ele fez realmente a carreira dele. Só que, infelizmente, na carreira do Sabbath, ele não continuou. Uhum. Hoje ele toca com o Tony Martin. Tony Martin, o vocalista que entrou depois do Dio, né? Que entrou depois do Dio, depois do The Humanizer. O Sabbath, ele sempre foi uma banda com vários vocalistas bons, né? Teve o Ozzy, com a sua referência de Sabbath, né, que a gente tem. Com certeza. O Cal, o Ian Gillan, entrou... Apesar daquele disco do Ian Gillan ser uma vergonha... Não, mas eu tenho uma boa lembrança desse disco, que não é do disco, é do bootleg que eles gravaram ao vivo, que o Tony Iommi tocando Smoke on the Water. Ah, bom, aí é outro papo, né? Aí cara? É sensacional aquele peso daquele cara tocando Smoke on the Water. Aquilo ali, pra mim, foi sensacional. Não, aí tudo bem. É Black Sabbath tocando Purple, mas porque aquele disco do Born Again... A história é que tava, o Dio saiu, aí tava todo mundo chapado, aí homem chapado, todo mundo doidão de cerveja, se encontraram no bar, e aquele puto de Purple falou, quer tocar? Bora. Chapado da vida, bora. No seu estúdio ou no meu? É. Aqui mesmo, vamos lá. Olha! É. Todo mundo assim? É, não vai nem pagar um almoço, né? Paga um vinho antes. Vai nem me apresentar pra família. Ai, mas e bem lembrado, o Geoff, eu falei que ele gravou a base. O Geoff Nichols, quando ele entrou pra banda, ele ia ser o guitarra base. Só que o Tony Iommi falou, não, consigo levar aqui na boa, meu. Tá tranquilo pra mim. Aí ele pegou os teclados, que não tinha tecladista. O mais legal das músicas do Dio são as músicas que tem um tom muito sombrio. Sim. Se você pegar a introdução do que é a música que precede Mob Rules, uh-huh, porque os efeitos todos na guitarra, se você pegar a base do teclado, é uma base muito macabra. Sim, sim. Aquele efeito. E o Geoff Nichols, ele é responsável por toda essa temática sombria no teclado da banda. Ele é uma referência que a gente não pode esquecer do Saba. Temática macabra dos teclados que tem tanto no Saba, quanto também na carreira solo de Ronnie James Dio, que nós vamos conferir agora, começando com o clássico Rolly Diver, na Máquina do Tempo. Never in No wonder this circuit failed. It says made in Japan. What do you mean, Doc? All the best stuff is made in Japan. Unbelievable. We'll be right back. Nobody calls me Chicken Needles. Nobody! Never been here before, but E nós acabamos de ouvir One More for the Road, do disco Master of the Moon, o último disco da carreira solo de Ronnie James Dio, de 2004. Antes disso, nós ouvimos Don't Tell the Kids, do Angry Machines, de 96. Seguimos com One Night in the City, do The Last in Line, de 84. E iniciamos este bloco com a clássica Rolly Diver, do disco de mesmo nome de 1983, que é o início da carreira solo de Dio. Apenas Dio. Recém saído do sábado, não é isso, Dolly? Exatamente. Foi, como a gente falou, chegou em 83, o Dio teve aqueles problemas lá da não posso dizer mentira, daquelas viagens da imprensa. Exatamente. Que a gente não pode dizer se é verdade ou não, de que tava tendo problemas entre Dio e Ozzy, aí teve o problema da mixagem, que o pessoal falou. Acabou que não sei o que aconteceu, a banda desgastou, Dio decidiu montar sua banda solo. E quando o Dio realmente montou sua banda solo, ele chamou o Vinny Appice com ele também. Exato, o Vinny Appice foi com ele pra tocar, saiu do Saba pra tocar com ele na banda do Dio, né? Mas só que quando ele foi chamar o Appice, ele também precisava do baixista e do baterista. E como guitarrista, ele chamou um cara que pra mim, um dos sensacionais da guitarra, que tocou com ele, foi o Vivian Campbell. Sim, hoje, grande Vivian Campbell, é verdade. E hoje, canta no Def Leppard, faz as músicas de hard rock farofa dele. Sim, sim. Mas naquela época, além dos hinos que ele fez, porque o que foi o Saba, né? O hino no Nirvana Hell, vários hinos no Mob Rules. E chegou em 83 com Holy Diver, vários hinos também. O Dio, naquela época, ele tava uma bomba fervorosa, que ele fazia hinos e músicas absurdas assim, isso com 40 e poucos anos, né? Qualquer estrofe que ele escrevia virava um hino, né? Não, virava com a voz dele, com super músicos que ele conseguia cativar pra ficar em volta. E no baixo, o Jimmy Bain, que era o cara que tocou com ele no Rainbow. No Rainbow, o Jimmy Bain, que é o cara que vai acompanhar ele praticamente durante toda a sua carreira solo, né? É, exatamente, quase toda a carreira. Não, ele foi exatamente a carreira solo, o Jimmy Bain tá lá presente. Com o Vinny Appice na bateria, e aí se consolidou o Holy Diver, né? A primeira referência do solo do Dio já é o Holy Diver. Holy Diver, que é pra mim uma referência, é assim, a base da base da base do metal que nós conhecemos hoje. Isso, isso. E são músicas assim, que se a gente pegar com os outros músicos que vieram depois do Dio, são músicas que muitas pessoas fizeram cover daquelas músicas, como homenagens e mostrando que o Dio se tornou a referência. Eu não lembro se foi em 99, em 2000, montaram um CD de cover do Dio. Eles gravaram um CD cover que inclusive adoro, que é uma das mulheres que eu acho sensacional cantar. Adoro Pesh, cara, fantástico. Ela cantava a Egypt do The Last Line. No... Que maravilha, olha isso, tem que correr atrás disso. Muito bom. Eu acho sensacional. Bandas como Blind Guardian cantavam. O Stratovarius cantava Rainbow, mostrando que o Dio precedeu o Power Metal. E várias pessoas cantavam, várias bandas de metal pesado, muito pesado, cantavam músicas do Saba. E essas referências são muito legais. Caraca, mas, acabando o Holy Diver, chegou o Dio no outro ano já. Aquela bomba fervorosa de fazer, fez o The Last Line. Agora, antes de a gente começar a falar do The Last Line, eu queria te puxar uma característica que eu percebi muito no Holy Diver. É que, tudo bem, é metal. É a essência do metal, veio com o Holy Diver? Tem. Mas nas outras músicas desse disco, eu percebo, assim, um pouco ainda daquele hard rock pesado que ele fazia na época do Elf, na época do Rainbow, um pouquinho só. Apesar de ser muito aquele som cristalino, que é típico do heavy metal, que veio com o Judas, que veio com o Sábado, com o Dio, que veio com o próprio Dio, aquele som limpo, apesar do som limpo, ele tem ainda um pouco daquela levada. Algumas músicas têm uma levada do antigo Purple, do antigo Led, do antigo Rainbow, claro, também. E tem também um certo flerte com a farofa. Ah, sim, farofa principalmente na Caught in the Middle, que tem o riff dela é exatamente rajar com farofa. Por favor, Caught in the Middle não, cara, Rainbow in the Dark, cara, não, por favor. Rainbow in the Dark, inclusive um amigo meu deu a referência dizendo que essa música foi uma parceria dele com o Malmsteen. Olha isso. E se realmente for, ele já tem toda a característica farofa do Malmsteen. Cara, eu não duvidaria não, porque realmente tem cara de Malmsteen isso aqui. Tem cara de Malmsteen. Não sei se um dia o Dio estava lá na sua música ouvindo Malmsteen, por um acaso. Ah, gostei desse estilo, botou lá na... Vamos tentar brincar um pouco com isso aqui, vamos lá. Vamos brincar. Ligou pro Malmsteen e falou, e aí, cara, me dá uma dica aí, vamos montar aqui um negócio junto e vambora. Que inclusive eles já participaram, fizeram música junto, eles fizeram cover da Dream On do Aerosmith. Do Aerosmith, sim, é verdade, eu lembro disso. E já tocaram, eles têm um conhece o outro, mas o cover foi um pouco mais pra frente. Uhum. Não duvido muito também não, cara, que seja uma parceria. É. Cara, e tem a presença do Vivian Campbell, por favor. Sim, que se mostrou o dono farofa quando foi pro Def Leppard, o senhor farofa. Exatamente, por isso então que não me surpreende ter uma farofinha aí, uma farofada vez por outra aí na carreira do Dio, não. Mas você começou a falar do Last Line, vai. É, o que eu acho muito interessante do Last Line é que ele mantém aquela fórmula do Holy Diver, mas tem uma fase que pra mim é uma fase alta da carreira do Dio. No caso, a gente tem que falar em referência ao Michael Jackson agora. Uhum. Michael Jackson, ele chamou aquele pessoal pra gravar o We Are The World. Sim. Aí chamou várias pessoas do mundo pop e tudo mais, gravou pra ajudar a África. Aí os metaleiros não foram chamados. E o metal tava em alta naquela época, tava muito em alta. Foi em 85, se não me engano, que rolou aquela gravação. Aí ele juntou Bruce Springsteen, juntou Lionel Rich. E juntou toda essa galera. Paul McCartney tava lá no meio. É, exatamente. E os metaleiros nada. Nenhum metaleiro, mas aí que tá o Dio. Ele já tinha essa visão de mundo em relação a isso. Percebeu, cara, então a gente aqui vai montar um só com metaleiros. Olha isso. Um projeto de metaleiros. E montou o Hear Nade, que ele chamou, cara, ele chamou pessoas assim, o John Dokken, ele chamou o pessoal do Iron Maiden, chamou o pessoal do Iron Maiden naquela época. 84, 85, eu acho que o... O Power Slave, não foi a época do Power Slave? Na época do... É, o 85 foi o ano que o Power Slave foi lançado. Ele chamou aquela época brilhante do Iron, chamou o Rob Halford pro vocal e muita gente boa do metal pra gravar uma música chamada Stars, que é uma música que tudo que foi vendido pra ela, o mesmo esquema da We Are The World. Seria todo lucro revertido pra África. A referência era realmente pra ajudar pessoas, usar da música pra ajudar pessoas. E o Dio foi o cara pioneiro em fazer isso no heavy metal. E eu espero que com a morte dele as pessoas regravem isso. Com certeza. Como fizeram aquela regravação ridícula da We Are The World. Um monte de gente bizarra. Eu me lembro disso, cara. Foi fantástico. Era o We Are The World do metal, né? Uma empresa que se chamava. A música era muito boa, a música era a cara do... A gente pode botar até o link desse vídeo. Vamos colocar, postagem. A gente estará aí, com certeza. As pessoas precisam conhecer isso, porque realmente... A pessoa, metal coisa do capeta, capeta nada. O pessoal se uniu pra fazer uma mudança. Muito bem puxada essa referência, né? Metal coisa do capeta. Porque o Dio, nos primeiros discos dele, ele colocava aquele demôniozão na capa. Você encontra essa capa, esse demôniozão na capa do Holy Diver, do Last Line, do Dream Evil. Aquele mesmo cara com cara de cachorro. fazendo o sinal do Maloic, do Meloic. Né? Cachorro, é o cão, né? É o cão aquele dele. O cramunhão, né, cara? mas é engraçado, desde o Saba, né, o Dio era associado a isso. É, vamos lembrar também que nos anos 80, a Tipper Gore, mulher do então senador Al Gore, Que bizarro, cara. Né, cara, ela tava caindo em cima do metal, né? Em nome da moral e bons costumes. Foi isso, né, aí. American Way of Life. E é nessa época que o Dio conseguiu arrecadar $1 milhão em um ano, voou pra África com esse projeto. Olha aí, cara, olha aí. Pra mostrar que de satanista, cara, a galera não tem nada. Chamar Dio, Saba e essas bandas de satanista é a mesma coisa que dizer que o ator da Hora do Pesadelo, não tô falando nem o diretor, nem nada, mas o ator que fez o Fred Krueger da Hora do Pesadelo é pedófilo assassino. É fantasia, realmente. Exato. É como se fosse realmente uma literatura. E é uma fantasia que o Dio assumiu muito na carreira solo dele, né? Essa temática de magos e mundo medieval e dragões, né, e quests gigantescas, essa coisa que os jogadores de RPG adoram, né, esse mundo medieval que os jogadores de RPG adoram, o Dio firmou isso na carreira solo dele, a temática disso, até pelo menos o 1996 no Angry Machines. É, que o Angry Machines foi quando ele se assumiu e falou, vou mudar radicalmente meu estilo, né. Exatamente, ele disse, olha, vou parar de cantar esse tipo de coisa, chega por enquanto, eu tô a fim de escrever coisas voltadas pra realidade. Porque, convenhamos, ele passou aqui 6 CDs antes do Angry Machine só cantando coisa medieval. 6 CDs na carreira solo, direto, mais o Heaven and Hell na carreira do Saba, mais não sei qual, mais boa parte das letras dele no Rainbow, mais o que ele falava um pouco também disso lá no Elf, ou seja, quase a carreira toda dele. Ele falou um dia, né, vamos centrar um pouquinho no realismo, aí ele fez o Angry Machine. Vamos mudar um pouco, né, variar um pouco faz bem. É, mas antes do Angry Machine, tem uma referência muito legal dele no CD de 90, o Lock Up of the Wolves. Uhum. Que ele escolheu, na época ele tava com a banda, saiu um monte de gente da banda, aí ele falou, então, vou ter que refazer a banda. Aí a banda mudou toda. Era ele no vocal e ele chamou um moleque de 16 anos pra tocar guitarra. O Ron Robertson. Que era um moleque assim, que era excepcional, equivalente ao moleque que o Ozzy chamou, né? É. A gente pode chamar ele de moleque, assim, né? Aí entrou o Simon Wright na bateria, que, né, uh-huh, era a referência do AC/DC, que tocava lá. Ted Cook no baixo, foi a primeira vez que o Jimmy Bain deu uma pausa. Ele chamou o James Johansson, que é o cara que era que foi o tecladista do Stratovarius depois. Fantástico. Uh-huh. Um moleque de 16 anos na guitarra. 16 anos, o Dio já tava lá na casa dos 50 ali, já no meio. E ele revelou o garoto. Mais um padrinho, né, cara? É, ele tem o mesmo faro do Blackmore, de achar gente boa. Ele tem esse faro. Mas aí ele fez os Strange Highways, que já é um pouco mais... Também é centrado, mas ele botou um pouquinho medieval ali, mas já foi um pouco mais centrado também. Uhum. Marca a estreia do Tracy G na guitarra. E do Jeff Pilson, que voltou. É. E o Dio também queria voltar à temática medieval. Exato. E aí ele lançou o fantástico Mágica. E o Mágica, por sinal, é o primeiro CD dele conceitual. É verdade. Isso é legal, porque foi a primeira vez que ele decidiu fazer um CD do começo ao fim como se fosse uma música só. Exatamente, manter uma história. Lançou Mágica, um CD que eu acho que tem músicas muito boas. O Lord of the Last deu uma música muito boa. Só que ele acabou tirando essa temática mágica. A gente já tá no ano 2000 já. Uhum. Ele já tá há 50 e poucos anos ali. As pessoas, o vocal vai começar a cair, caiu nada. Ele tava só no auge dele. E ele começou ali na referência, ele chamou o Doug Aldrich na guitarra e fez o Killing the Dragon. Fantástico, que foi praticamente uma continuação do Mágica, né? Mais um álbum conceitual. Exato. Mas pra mim, o ponto alto do Dio na carreira solo, né, no século XXI, foi 2004 no Master of the Moon. E a gente deu essa palhinha agora. Com a música One Off of the Road. Da One Off of the Road, que é a primeira música do CD, é que ele já abre com uma porrada. Putz. E pra mim é quando o Dio voltou, não sei se eu posso dizer as origens, mas ele voltou a fazer aquelas referências do hard com um pouco de farofa. Ele começou a fazer aquela mistura ali. Voltou, acho que ele fechou um ciclo aqui, né? Aí já foi o último álbum dele. Foi o último álbum da carreira dele, da carreira solo, da banda Dio. Ele fechou 20 anos depois do caso do The Last Line, 21 anos depois do Holy Dive. Ele fechou aquele ciclo de 20 anos, que é uma carreira consistente. 20 anos, a gente, convenhamos, com a regularidade que ele teve, não teve assim um baixo muito grande. E sem uma interrupção, né, cara? A única interrupção que ele teve nessa banda foi justamente em 92, quando ele voltou pro Saba pra gravar o The Humanizer, como a gente falou no bloco anterior. Exatamente, foi a única pausa, assim, realmente, como se fosse uma nostalgia, né? Ele tinha que voltar pro Saba, tava na hora. Porque se a gente pegar a história do Saba, o Saba tava caindo muito naquela época. E o Ozzy... Quem tava gostando do Saba com o Tony Martin? E, apesar de que eu gosto. Mas o pessoal não tava gostando na época, porque a época é outra coisa, né? Eu gostar hoje em dia é uma coisa, mas na época É verdade. Pessoas que ouviram o Dio, ouviram o Ozzy, de repente Tony Marge, não gostaram. O Black Sabbath tava tocando em barzinho, cara. Putz, cara. Não tinha como continuar com o Black Sabbath naquela época. E o Ozzy tava numa carreira ótima. O Ozzy não ia parar a carreira dele pra voltar pro Sabbath. Anos 90, a gente tá falando do quê, então? É No More Tears? No More Tears foi em 91. Era praticamente o retorno do Ozzy, né? Era o Ozzy limpo, né? O Ozzy após rehab. Tio deu uma pausa e falou, legal, vamos fazer um dos melhores CDs do Sabbath, The Humanizer. Não continuou muito tempo, mas voltou com a carreira boa no solo. Fechou o ciclo em 2004. Não, na verdade ele fechou o ciclo em 2006 no Holy Diver Live. É verdade. Ele tocou o CD Holy Diver Live. Ele não tava muito bem de saúde naquela época. Pode perceber na gravação que ele não tava com um vocal tão bom. Uhum. O Doc Altus falou isso nos bastidores lá no Making Off, que não era o melhor dia do Dio, mas ele fez um CD sensacional ali. Foi quando a gente começa a principal referência do Dio, que ele deu a pausa com o Dio. E voltou para o Black Sabbath. Ou não, né? Era uma época confusa para o Sabbath, em que o Ozzy estava voltando para o Sabbath, onde eles inclusive regravaram o Reunion, com aquela volta da formação original do Sabbath, com o Bill Ward de novo na bateria, daqui a pouco eles gravam aquele Reunion, depois aquela formação original do Sabbath broxou. Aí o Tony Iommi, né, guitarrista do Sabbath, e o Geezer Butler, baixista do Sabbath, ficaram numa situação muito escrota, do tipo, o Sabbath original, etc, não acabou. Tá parado, mas não acabou. Exato. Então a gente não pode botar músicos novos dentro do Sabbath pra continuar tocando um Sabbath. Ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar parado. Não? Então, o que a gente vai fazer enquanto esse Sabbath, esse retorno do Sabbath, etc., está parado de novo, momentaneamente? Vamos fazer o seguinte, ligou pro Dio, ligou pro Vini Appice de novo, aquela formação do Heaven and Hell, do disco Heaven and Hell, que a gente falou agora no segundo bloco. Galera, eu tô com saudade, estamos com saudade de tocar aquelas músicas, e só aquelas, do Heaven and Hell, do The Humanizer, do Mob Rules. Vamos tocar aquilo como se fosse uma banda paralela? Bora! Qual é o nome do disco que a gente vai botar? Vamos botar o nome do primeiro disco que a gente gravou, Heaven and Hell. Que é a nossa referência, né? Que é a nossa referência. E assim nasceu o projeto, não era nem uma banda, mas um projeto paralelo de todos, Heaven and Hell. Era o projeto paralelo do Iommi e do Butler, era o projeto paralelo do Dio, era o projeto paralelo do Vini Appice. Exatamente, foi porque nenhum deles parou com as suas bandas. Exatamente. O Tony Iommi, a banda é dele lá. Porque o Ozzy tava na carreira lá, o Ozzy lançando CD novo na década, no século XXI. Aham. O que o Tony Iommi falou? Então vamos fazer essa referência aqui, vamos chamar o Dio de novo. Mas o Dio e o Appice não pararam com as suas bandas. E eu tive o prazer de no ano passado, 17 de maio de 2009, de ter assistido o Heaven and Hell ao vivo. Pois é. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o Dio ao vivo. De tanto tempo que eu gostava, foi a primeira vez que eu tive aquela oportunidade. E eu fiquei na grade, de frente pra ele, e pior, de frente pra caixa de som do Iommi. Puta! Isso é uma tortura, mas era uma tortura sensacional. E é masoquismo, cara. Não, delicioso. Exato. Deliciosamente torturante. E, no caso, eles fizeram Heaven and Hell, lançaram três músicas novas numa coletânea e lançaram um CD novo chamado The Devil You Know. E antes do Devil You Know, eles lançaram um ao vivo, né? Que o The Devil You Know, se a gente considerar como se fosse Black Sabbath, tá entre os CDs mais pesados do Black Sabbath. Com mas certeza. Também tem aquela questão que o Dio tava quando ele gravou com 66 anos. Uma idade muito avançada pro rock. Só que em nenhum momento ele perdeu a maestria do poder da voz dele. Com isso, com The Devil You Know, nós infelizmente chegamos ao fim da carreira de Ronnie James Dio, que no dia 16 de maio de 2010, o homem Ronnie James Dio. É triste dizer que Ronnie James Dio vai embora, deixando aqui a sua esposa Wendy, seus grandes amigos do Black Sabbath, do Deep Purple, do Rainbow, de todos esses músicos que o acompanharam na sua carreira solo, e milhares de fãs. Milhares. Milhares de fãs que choram, com certeza e com razão, a perda do homem, mas que não podemos nos deixar abater, porque Dio não fez uma carreira de 40 anos de estrada, 40 anos registrada, né? Fora o que ele fez antes ainda. Isso. Para nos fazer chorar. Jamais. Por causa disso, senhores passageiros, estamos encerrando esta viagem pela carreira, pela trajetória do baixinho monstro sagrado do rock and roll, Ronnie James Dio, onde bebemos e pulamos e batemos muita cabeça aqui nesses quatro blocos que reúnem uma amostra de seu legado. Dorli Neto, grande fã de Ronnie James Dio, muito obrigado por essa participação aqui. Eu acho que esse programa não seria 10% se não fosse você aqui. Não, jamais, calma aí. Aí eu vou chorar de novo, já chorei na morte do homem. Vou chorar emocionado aqui com essas palavras. Mas sério, eu que agradeço a oportunidade. Eu não queria, infelizmente, falar nessa oportunidade do falecimento, mas já que houve falecimento, não tem como voltar, então a gente tem que fazer, nós, roqueiros e metaleiros, temos que fazer com que esse legado continue. Vai ser nossa função daqui pra frente passar pros nossos futuros, pros nossos descendentes, daqui pra frente, o legado do rock and roll e principalmente o legado de Ronnie James Dio. Torli Neto, você também como figurinha participante aí da internet, você tem seu blog, você tem seu site, deixa aí o seu recado, deixa aí o seu legado aqui pra galera conhecer também. Eu hoje em dia, como o nosso querido amigo que denunciou, eu faço jornalismo. Mas hoje eu tenho um blog, que é o meu nome, dorlineto.com, Dorli com Y, bizarro, meu nome é Dorli, por incrível que pareça, não é apelido. Tô referência sobre comunicação, cultura, educação. E hoje eu trabalho no jornal Lance, um jornal de esportes, mas eu não trabalho no jornal papel, eu trabalho na internet. Eu sou nerd, todo mundo olha e fala, é que ele é nerd. E fico muito feliz de ter participado aqui dessa um pouquinho, dá uma palhinha sobre o Dio, né? O meu humilde conhecimento do homem, do povo. O homem, o mito e a lenda. O homem, exatamente. A gente poderia ficar falando horas e horas e horas aqui, mas não, a gente vai tentar... Dá pra fazer uns 4 ou 5 podcasts só de Dio, cara. É, a gente vai fazendo, né? Daqui a pouco a gente faz o Um Ano da Morte. E a gente vai revivendo. O importante é isso, a gente sempre reviver. E a gente encerra esse programa tocando uma música do último disco de seu legado. Vamos do histórico The Devil You Know, do Heaven and Hell, terminando este programa com a música Neverwhere, na Máquina do Tempo. Just too strong. wrong.